Super Pop. Mas primeiro, disseram que a festa ia parar. Mas eu digo assim, mas que Deus, ninguém, então, agora! As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Dedinho pro céu. Só quem tá solteiro hoje aqui na Maui. Quem é que vai amanhecer com Super Pop tomando banho de piscina? Joga o dedinho pra cima, dedinho pra cima. Gira esse dedinho, gira esse dedinho. Gira, gira, gira esse dedinho. Gira esse dedinho, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Mais uma vez, bem mais forte do GLS, porque a Maui tá assim, daquele jeito. Vai! E agora, só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. Só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. E deixa na escuridão. Deixa na escuridão. Só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima que eu quero ver. Toda Maui! Toda. Quem não deve nada pra ninguém, bota as duas mãozinhas pra cima aí, bota, bota, bota, as duas, e agora minha produção, me ajuda, por favor, acompanha, vai, direita, esquerda, direita, bora Maui, direita, esquerda, direita, todo mundo, direita, esquerda, direita, apanha, caralho, Acende a luz. Caralho, acende a luz. Sincronismo do neguinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O bagulho tá acima. Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Ela chega demais! Ela veio quente. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, volta a caixa, tá dando vai. Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença, alô, me deu onda. Do seu sorriso, me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Deus do céu, pra quem tá apaixonado! E essa vai pro Rodrigo e a Roberta da equipe Chano, casal apaixonado aqui no Bob! Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a... Vai pro Thiago e a Nayara também, na TJ! Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Quem sabe canta, vai, vai, vai. Tanto é verdade. Fico se prendendo à toa por conta de outra pessoa. E aí, meu parceiro, ate na promoção. Solta pra saber se acontecer. Quem sabe joga a mãozinha pra cima e canta bem forte. E a torcida do papão bate na palma da mão. Quem torce pro papão bate na palma da mão. Quem bota fé que o Paysandu vai golear o Remo hoje domingo, bota o bracinho pra cima, só a torcida do Paysandu. Quem é do Paysandu? Deixa no escurinho, produção. Deixa no escurinho. E onde tiver LED, joga as cores do Paysandu e o símbolo do papão, por favor. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. Quem é do Bicola? Hoje tu tá que tá, mané. Paysandu canta! Vamos! E o quê? Quero! Camarote, camarote! Vamos! E o quê? Quero! Gritar campeã! Vamos, vamos, vamos! Vamos lutar porque por mais essa taça! Vamos, Paysandu, com garra e com raça! Não paro de cantar. Oh, oh, oh, oh, oh. É bicolor. Quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. E quem bota fé que o Leão vai dar mais uma penha no Paysandu. Bate na palminha. Torcida do Leão, torcida do Leão. Bate na palminha e bate na palminha. Quem torce pro Leão, quem torce pro Leão, quem torce pro Leão. Vai! Uma coisa eu te peço: honra essa camisa. O quê? Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Obrigado, meu parceiro Vinizinho, o Anderson, tá aqui com a gente, lá da Bela Modas. Ele e mais a minha grande amiga Duna, Eduardo Bonanza, que amanhã vão estar promovendo o grande show do Pop Show Águia na Amazônia, lá no Pompilho, hein, gente? Até 5 da manhã, pai! Vamos lá, família! E o Pop Live vai ter lá na Lapa, Augusto Montenegro. Estaremos juntinhos, hein? Firme e forte! E todo mundo faz assim, ó! Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melly! Bora, morte! Obrigado, meu parceiro Black, da família Tubarão. Esse cara representa sempre, sempre aqui no Pop. Me diz o que é isso. Ele, o Doutor Léo, o Pezão, a Débora, o Queixinho, o Igor Valente, alô, Scooby, o Dudu, o Benny, Dai, todo mundo aí, alô, Johnny, alô, Rubinho, bora voar! O águia voou, deixa voar, deixa voar. Live, live, live, live. Esse jamaicano hoje tá que tá que tá. Acabou de conversar fiada, eu pop na parada, o águia tá passando. E o nosso amigo Careca, também tá aqui presente, lá do Lobo Mal. Ele, meu amigo Marlo, essa galera que vai levar o pop pro sul do Pará, na tudo sul do pop, né, meu irmão? Aí, Careca, grande abraço a você. Rodrigo 3D, também tá aqui presente, a primeira dama, a galera da loja WG Modas, fala, Rodrigo 3D. Deixa voar, deixa voar, o águia voou, o águia voou, deixa voar. Ele diz, ele quer, ele gosta. E o DJ Alice não é bobo nem nada. Toca, claro. Nas marcantes, maninho! Assim você... Alô, Diego! Bora, Mateuzinho! Desculpe o que passou, passou. Eu hoje! Hoje eu vou sair, lá no Lapa. Sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E aí, Ramirez? Na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair. O Marquinho do Porto Dias! Sempre dando muita força pra gente! Alô, Marquinho! Abraço pra você, o Alex do celular! O DT, o Léo, tá de volta! Doutor Léo! Novo príncipe negro. Olha aí, Alisson, por aqui com a gente! O nosso parceiro Playboy da TF, o Seco Produções também, dia 7 de abril, lá no portal! É aniversário do Seco! 50 centavos a cerveja, meu irmão. Uísque R$39,90. Pra estourar tudo, Seco. A melhor volta do meu parceiro Pedro Leandro também. Dali, Pedro. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. Bora, meu maninho Ítalo! De som Miguel pro Bob! Se liga, Alisson! Alisson, DJ Alisson. Alisson. E a somente Deus. Não existe nada, somente Deus, pra nos separar, a gente se ama. Onde, LG? Na cama ou na lama. E eu? Eu respiro você em qualquer lugar. Olha só, Alisson, nosso parceiro Alex do Vidro. Ele tá de volta com o nosso parceiro Bezerra. Obrigado, Alex. Tá aqui com a gente, tá no pop, tá na mão, tá com o Alisson. Parceiro Matheus também vem com a gente. Fala, Matheusinho. O mundo ainda sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E vem o meu cabelo. Bora, meu diretor. Você é o carrinho taxista, Tiane. General Rodrigo. Diretor Neto, Juliana. O Nailton de Bragança também. Diretor sempre agregando valores. Que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. E você, Avine? Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Live. Live. Live. Live. Bora, DJ Alisson. Bora, maninho. Bora, maninho. Banda Blast! Banda Blast! Envolvendo você! Sarari, sarirom, sarari, sararirom, sarari, sarirom, sarari, sararirom. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Tá em noite de amor, oh, oh. E aí, Rubem Val! Tá aqui com a gente, alô Neto, alô Morto, todo mundo do pop, alô mamãe. Pensei que pudesse existir. Tira o chapéu pra você, Mani. É forte assim, e é bonito. Ele é a Giane gritando no pop. Você nem pensou, me deu valor. Faz incrível quando a gente fala no Morta, a Pan aparece de repente. Provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Epa! Você nem pensou, me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. DJ Jorge Belém! E também a Mega Light tá aí com a gente. Valeu, maninho! Fala, Mega Light! DJ Alisson! Não sou mais criança, perca de esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Agora Alisson, todo mundo aqui, o Lucas Luco, o Tiaguinho, de cola, o Neto Braga e as nossas mercenárias estão aí com a gente. Bora Neto, bora Neto, bora Neto! É o Lucas Louco. Vai. Tem relacionamento que acontece só uma paixão. Mas nesse aqui são quantas? Duas paixões. Um é por dinheiro e o outro, outro é por amor. O que fazer se tem que escolher? Bora, minha GDJ! É tão difícil esconder a nada. Alô, Caquinho! Eu vou perder o Lúcio que o Bruno dá. Hoje é aniversário da Renatinha Moranguinho. Por onde você? Cadê o bolo, Renatinha? Se escolher amor, eu vou perder. Cadê o DJ Davis, só aqui da Maui? Manda vir aqui comigo. Escolha dinheiro, eu vou chorar. Por não ter você pra me que eu fazia na época do African Bar. Eu vou pegar um pouco mais pesado, viu? Inclusive, quem viveu essa época foi o meu parceiro Atila Promonte. Velha guarda! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor se esconde. Que tempo bom, Edson! Detona! Aqui estou pensando. Meu parceiro Gelopes, lá de Marituba. A vacina também tá aí na área. Para a família Wilson. Alô, Afonso! Vamos no bolo, no bolo! Pra gente. Parece, maninho. No ataque, somando dizer tudo que eu sinto por você. Com DJ Alisson, o Thiago Nego, família TJ aqui com a gente. Obrigado mesmo, de coração. Ele, e a equipe, o Nego, o Marquinho, o Johnny, o Marinho, o piloto, o Miller, o Caco, Tardelli, toda a TJ Beat. Fernanda Beltrão também tá aí com a gente, Alisson! Thiago Juventude, diretor Neto, muita amizade, hein? Márcio de Marituba, alô Rodolfo! Você pede o meu amor, e o que fazer não sei, tão menina quando eu conheci. Esse pop tem história. Talvez seja confusão, ilusão de um coração, não sei mais o que... E quem tá solteiro, bota o bracinho em cima, vai, vai, vai! Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina não se sacrificou. Quem é do Pai Sandu do Remo, libera esse astral! Vocês conhecem essa história assim? Efeitos de paixão. Então você diz pra mim que esse amor. Olha aí, Alisson. O Elito do Averige, Rodrigo Menezes. Animais. Não aqui com a gente. Sem comentários, tá, pai? Bota pra cima aí, meus maninhos! Meu parceiro Jean, Ronaldina, Pedro Miranda, meu parceiro Mateuzinho, Diego Batista, valeu também, tá aqui do ladinho, Alisson! Tudo que vivemos por amar, as noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo da voz. Grande abraço também pro nosso parceiro Alexandre da Terror, o da Silva, o capitão Carlos Miguel Eduardo. Tá com a gente, valeu. Alô, cabeludo do Costa Saúde. Valeu também, eu também. Me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Diretor Neto de Celison, mexe no HD, daquele tempo. Deixa comigo, diretor. Bora pra cima que não tem hora pra parar. Uhul! De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Que onda, hein, meu? Tupinambá. Olha também a Bia Lira, tá fazendo aniversário hoje. E claro, quem manda é o Zeca da Joia. Parabéns, Bia! Que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com DJ. Olha também o piloto, Ciro, Elias Belo e a família TJ 2000. Alô, Mega Pack! Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim. E aí, Dorinha Almeida? Daniel Almeida, qual é o teu som, maninho? Conta pro papai. Live. Não escutei, de novo, de novo. Live. Escute o som do trem e terra assim. Bater de longe, de longe. Live. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Bora, carrinha. Bora, maluco. Agora, agora, vai. Sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar. Cobra Tatuada, a marca oficial da família Pop.